Comodoro, voo 9604 para o táxi com 148 a bordo, 3 horas e 46, alterna Recife. 148 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via India Alpha, reporte pronto, ponte espera. Táxi autorizado em India Alpha, reportado no ponte espera, voo 9604. Salvador, voo 9604, próximo ponto de espera da 10 pronto. Salvador, voo 9604, próximo ponto de espera da 10 pronto. Voo 9604, linha decola da 10, vento 130 graus com 7 nós. Linha decola da 10, voo 9604. Salvador Xanana, 3-0, pushback para a minha nona. Gente, autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, né? 3-0. Salvador, para pushback, travamento, voo 9405, posição 05. Autoridade, chama para o táxi. Chama para o táxi, 9405. No 604, decolado aos 17, no controle 119, decimal 8, bom voo. 198, bom trabalho, voo. Patrulha, voo 604, boa noite. 1604, contato radar, Sudo 370, saída Momo Frutti. Contato radar, subindo para o 370 na Momo Frutti, gol 604. Atingi 4000, azul 4209. Azul 4209, via Bonfi, desce para 2000 pés, ajuste na 095. Para 2000, via Bonfi, no 095, no ajuste azul 4209. Pushback, acionamento objeto 6747. Sente barra para o pushback, será o próximo no setor 6747. Confirmo. Aguarde, será o próximo para pushback no setor. No setor do aeroporto ou de destino? Do aeroporto, devido a... devido ao fechamento do trecho da Alfa, todas as aeronaves que saem no táxi passam na retaguarda. E além disso, tem uma aeronave exatamente na retaguarda fazendo pushback. Ok, obrigado. Para o táxi, o Chanel 6310. É 310, transmissão cortou, confirma os dados. 112 a bordo, 3:40, internado é Salvador. SXA, pista no zero, rapaz, estabilizado. Autorizado, SXA, pista no zero, rapaz, estabilizado, azul 4209. Pessoal, o Xané 6310. Só para o táxi, o gol 1405, DOB 1947, 3 horas e 35 de autonomia, alternando com o fim. 1047 a bordo, altímetro no 0 no 5, segue o Xané via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, 1405. Via Índia Alfa, seguindo o Xané, 1405. Não, Torre Salvador é o 6747, já liberado de estacionamento. Aguarde, temos um Mind a Go passando na retaguarda no momento, mais um minuto, um ou dois minutos. Ah, tá ok, tá aguardando a passagem. Eu no 604, chame Recife, 2085, até 3365. Muito rápido, não entendeu, confirme para o 604. Chame Recife, 12685, alterne 13365, gol no 604. 12685, 13365, gol no 604. Nossa. Ali da Costa 10, chame 63, no 0. Chame 6313, para a cópia, chame Torre 18, decimal 6. Torre, boa noite, o Chené 6313, saída prevista da Euleda Bidev, aguarde cópia. Euleda Bidev. Salvador, 33305, informação Eco, boa noite. Azul 4209, complete aproximação, Torre 1186. Torre 1186, Azul 4209. TAM 3305, controle Salvador, sem identificação. A chegada Mari desse para nível de voo 050, voo em proa de Itapa. Itapa na proa, 1050 na margem. 1095, reparte campo à vista. Azul 4209. Bola 405, tá pronto, quanto vai dar lugar? Vicente, mantém o ponto de espera no 405. Azul 4209, campo à vista. Campo à vista, Azul 4209, confirme aí, pista molhada? Pista úmida, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 79, altímetro no 0 no 5. Vente 4209. Chame 6310, decolado aos 26, chame controle 199, decimal 8, bom voo. 198, pegar, boa noite. Torre Salvador é o 6747 para o táxi, POB de 150, autonomia 4 horas e 5, alternando com... 150 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa, chama pronto no ponto de espera, 6747. 04209, solo aos 28, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, é partente da Juliette. Livre à direita, na frequência via Alfa, informante da Juliette, azul 4209. É 6313, pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 8, aciona 5543, coteja. Frente autorizado 360, da El, Leda, Bidev, Upper Whisky 50, decola da 10, curva direita, 1198, com o que pessoal, o transporte? 5543. 5543, gente, 6313. Protegimento correto, chama para pushback, sonamento. 1405, livre decolar da 10, vento 120 graus com 7 nós. Decolar da 10, bota 4. Web 67 no 7 ponto, espera da 10, pronto. 167-47, após início da corrida do Bain da Gol, a linha mantém 10. Após a rolagem do gol, ali mantém na 10, web 3305, desce para 3 mil pés, ajuste na 05. Voo no 405, decolado aos 30, chama controle 19, 8, bom voo. 198, boa. Controle Salvador, voo no 405, boa noite. Luna 405, contato radar, suba ao nível de voo 380, Golio Fito. 380, Golio Fito, Luna 405. Caju, aguarde cópia. Pouca Caju. Meia 747, livre decolar da 10, vento 120 graus com 7 nós. Livre decolar da 10, web 6747. Chame 6310, chame Recife no 2085, alterne 1-3365. 2-1-2085-3365, cuidado, boa noite. Boa. Sete, decolado aos 32, chama controle 19, decimal 8, bom voo. Controle 6198, 6747, vamos pra lá. 3152, pronto para cópia. 3152. Autorizado Maceió, nível 290, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, controle 19, decimal 8, aciona 5530, coteja. Pesado Maceió, nível 290, saída Puca, Aracaju, com a primeira curva esquerda, via Upper Whisky, tipo, é só cena 5530, controle 798, da 3152. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Ponta na graça. Torre, eu chamo 6313 para puxa para mesmo, 22. Autorizado, chama para o táxi, 6313. Para táxi, 3. No 405, chame Recife, no 288, até 1260. 288, 1260, agora 405. Então, 3305, complete aproximação, torre 186. 186, boa noite. Paulo 6313 para o táxi com 154 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando galeão. 154 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, é parte pronto, ponto de espera. Cuidado, pronto, espera 63. 2 Salvador, 3, 152, puxa o estacionamento no 09. Autorizado, chama para o táxi. Pode pronto para o táxi, 305. Salvador, 3305, boa noite, passagem interna checada, travada, ILR da 10, visual. 3305, livre pouso na 10, pistão úmida, vento 120 graus com 7 nós, altímetro 10 no 5. 2 graus pouso na 10, 3305. Quase Jet 6747, chame Recife na 251, alterne 13325. 125, Una primária, confirma a secundária? 3325. 3325, é isso? 6747? Afirma. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Sente a preservação na curta final ali, mantenho no 06313. Após a passagem gerada na curta ali, mantenho no 63. Solo aos 40, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, é parte antes da Juliette. Direita, escutará, livre do T3, 305. Solo Salvador, T3, 152, foi para o táxi, obedeu no 74, autonomia 2 horas, até na Aracaju. No 74 a bordo, altímetro 1015, táxi via Índia Alfa, é parte pronto, ponto de espera. Livre táxi, Índia Alfa, porto ponto de espera, 3152. Táxi via Alfa, é parte antes da Juliette. Alfa da Juliette, obrigado. China 6313, a linha decola da 10, vento 120 graus, com meia dúzia de laços. Gente, a linha decola, 6313.